andrecedesmoral.com.br. Vai. E eu sabia que ela viria, de longe se aproximou de mim. De mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio de vontade pra te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mas o 99 eu pago. E outro vai ver nossa cena. Pra cima, legal, pra cima. Vai. E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném. Se a bota dona brava, hoje eu vou te dar também. Só botado na meu. Pra cima, tira o pé, vai, tira o pé, vai. Ah, e ela vem, sacolejando a raba na frente do seu bebê. Se a bota dona brava, hoje eu vou te dar também. Só botado na meu bem, só botado na meu bem. Vai. Sabia que ela viria, de longe se aproximou de mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio de vontade pra te mandar o meu papo.